gente. Vander, um beijo. A gente ama vocês. São seus olhos, sua boca, em você o que me atrai. Será seu beijo que me deixa louco, ou o carinho que você me faz? Pode ser, quando a gente ama, não vê os defeitos. Eu olho pra você e vejo tudo perfeito. Beijo, amor, essa é pra você. Tudo perfeito. Eu olho pra você, nada fico assim. Como que tem 10 corações batendo dentro de mim? A falta que me faz quando está perto, deito em seu colo e sinto a paz. Eu sinto a paz. Eu sinto a paz. Que quando a gente ama não vê os defeitos. Eu olho pra você e vejo tudo perfeito. Que live perfeita, gente. Tudo perfeito. Oi, incrível. Ai, obrigada, meu Deus, por fazer isso na minha vida. Eu olho pra você, na hora fico assim. Como que tem 10 corações batendo dentro de mim? A Marília ontem tomando café dentro de mim. Uns 200 corações, eu acho, batendo de mim. Quando está longe, eu sei a falta que